Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. E hoje vou dar-vos um programa cheio de clássicos dos anos 70. É o primeiro programa dedicado aos anos 70 no nosso Riff Service. Na próxima semana vamos ter a segunda parte dedicada aos anos 70. E, para começar, um programa dedicado aos anos 70, temos uma das maiores bandas daquela época e um dos maiores hits que os anos 70 nos deram em termos de hard rock. Estou a falar-vos dos UFO e a música Doctor Doctor. Para vocês, UFO, Doctor Doctor. We'll be right back.

esta primeira sequência do nosso Riff Service foi repleta de clássicos. Após UFO, ficamos com Deep Purple, Stormbringer, do álbum Stormbringer, segundo álbum a contar com a dupla David Coverdale e Glenn Hughes. Continuamos com os Led Zeppelin e Rock and Roll e terminamos a sequência com Black Sabbath, War Pigs. Esta sequência fez-se com provavelmente as três bandas da trilogia de origem do hard rock e do heavy metal, Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar esta sequência, temos uma das bandas mais subvalorizadas daquela época. Estou a falar-vos do Sir Lord Baltimore, uma banda dos Estados Unidos da América que tinha um som potente e que nunca teve grande sucesso, nem sequer foi muito admirada pela grande maioria do mainstream. Para vocês, Sir Lord Baltimore, Kingdom Come. Listen, all you people. We'll be right back. Sir Lord Baltimore, ficamos com mais três bandas grandiosas dos anos 70. Ficamos com Kiss, Parasite, continuamos com Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy, e terminamos a sequência com Zero Smith e a música Back in the Saddle. Vamos agora para uma nova sequência, e a próxima sequência vai ter um som mais próximo do Southern Rock, um som mais básico, um som mais próximo do blues. Para iniciar esta sequência, temos os Skid Row. Mas não pensem que são os Skid Row que fizeram sucesso nos anos 80 e que contavam com Sebastian Bach. Não, esta é uma banda antiga que se iniciou em finais dos anos 60 e que contou com o guitarrista Gary Moore. Para vocês, Skid Row, First Thing in the Morning. Best that I can. Why can't you agree with me? I'm not like any other man. Gonna do all those sweet things that you want me to do. First thing in the morning, I'll make love to you. if I told you that I care. Brush my teeth before I go to bed, so you know that I'm okay. Christmas Eve, all those sweet things, summer old and summer new. The first thing in the morning, I make love to you. We'll be right back. rumor spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Skid Row, ficamos com o Tio Ted, ficamos com Ted Nugent, Cat Scratch Fever. Seguiu-se os britânicos Foghat e a música Fool for the City e terminamos a sequência com os texanos ZZ Top e um dos seus maiores clássicos, a música La Grange. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar esta sequência temos Queen, que nos anos 70 apresentava um som bastante hard rock. Para iniciar a sequência temos Stone Cold Crazy. Para vocês, Queen, Stone Cold Crazy. Here come the law, gonna break down the door, gonna carry me away once more. Never, I never wanna get any more, gotta get away. some more. Anymore, anymore, can I take it anymore? Here come a deputy's gonna come and get me. I gotta get me, get off the run. They got the sirens loose. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell if I can't go ahead. após Queen, ficamos com Scorpions, He's a Woman, She's a Man, um dos grandes clássicos dos Scorpions nos anos 70 e provavelmente a música mais pesada e mais veloz que eles fizeram na sua carreira. E terminamos a sequência com os Rainbow, Man on the Silver Mountain. Nesta época, os Rainbow eram liderados por Ritchie Blackmore e contavam com o grande Ronnie James Dio como vocalista. E é com Rainbow que fazemos a ponte para a sequência mais pesada, para a sequência mais heavy metal do nosso Riff Service. E para começá-la, temos uma das bandas que teve maior sucesso e que surgiu nesta época, uma banda que ainda hoje são considerados The Metal Gods. Estou a falar-vos de Judas Priest. Para vocês, Judas Priest, Hellbent for Leather. In the night, the sea winds are calling, and the city is far, far away. Soon the sea turns to darkness. It is night, and the sea winds are calling. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Judas Priest, ficamos com outra banda britânica, uma banda da New Wave of British Heavy Metal, os Saxon, e a música Militian Guard. Continuamos com os Uriah Heep e a música Easy Living e terminamos esta sequência dedicada ao Heavy Metal com os teutónicos Accept e a música Sea Winds. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. Para iniciar esta sequência, temos uma banda canadiana, uma banda de rock progressivo canadiana. Estou a falar-vos dos Rush. Para vocês, Rush Working Man. Working all the time. It seems to me I can. Higher, but I flew too high. Though my eyes can see. Don't you cry. Don't you cry. From the long arm of the law, lawman is putting end to my running, and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a crying. You're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows, and I don't have very long. E após Rush, ficamos com três bandas dos Estados Unidos da América. Ficamos com os Van Halen, Ain't Talking About Love. Seguiu-se Kansas, Carry On, Wayward Son, que no século XXI ganhou uma nova vida ao ser música de final de temporada da série Supernatural. E terminamos a sequência com outra música que também fez parte da série Supernatural. Estou a falar-vos de Renegade, dos Styx. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para iniciar a sequência, temos um guitarrista vocalista britânico. Um artista que ficou conhecido por um álbum ao vivo. Estou a falar-vos de Frampton Comes Alive, de Peter Frampton, que é considerado como o grande responsável pelo sucesso do Talk Box. Para vocês, Peter Frampton, Show Me The Way. Show me. thinking of you, yeah, thinking of you. These daydreams, what do they mean? They keep haunting me. Are they wanting? Thank you. E é com Lynyrd Skynyrd que finalizamos o nosso Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Peter Frampton, Show Me The Way. Continuamos com Foreigner, Head Games. E terminamos com duas das melhores baladas da história do rock, Gary Moore, Parisian Walkways. E terminamos com Lynyrd Skynyrd, Freebird. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que para a próxima semana estejam novamente aí desse lado, já que eu tenho preparada a segunda parte do especial dedicada aos anos 70. Não percam, espero que gostem. Deixo-vos a todos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!